Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conversas Aleatórias. Novamente, e com muito prazer, a três, comigo, Carlos Bonaparte, com o Nuno Miguel e, como não podia deixar de ser, com o Joaquim Pereira. Ora, antes de mais, boa tarde aos meus colegas desta emissão. Olá, boa tarde. Boa tarde, como está? Olá, Nuno. Por aqui tudo bem, obrigado. Ora, o tema de hoje... Nós, na passada semana, falamos sobre um tema que acabou por disputar outro. Que, neste caso, é, digamos, a forma como as associações, nomeadamente de apoio a pessoas com deficiência, que intervenção é que elas têm, não só, mas principalmente, que intervenção é que elas têm, qual é que é, digamos, a forma como elas interagem, se é ou não bem-sucedida, digamos, de que forma é que elas conseguem penetrar na sociedade e, de certa forma, também incutir algum valor ou alguns valores básicos, digamos assim, que elas pretendem. Enfim, é um bocado por aqui que vamos andar hoje e eu acho que a pergunta primeira é, na vossa opinião, daquilo que conhecem, acham que as associações diversas, nós se calhar vamos aqui falar mais daquelas relacionadas com o apoio à deficiência visual, por exemplo, à CAP, mas estarão abertas, podemos falar de qualquer uma ou outra. Acham que o papel, digamos, destas associações é um papel bem sucedido, de forma geral, ou, digamos, ou nem por isso? Eu acho que os mais novos têm prioridade, por isso fala-se ao Joaquim, que até foi ele que deu indiretamente a essa ideia da semana passada. É uma ideia muito pessoal, porque ouço, porque leio, porque tenho visto algumas vezes, essas associações, como a maioria das ditas associações humanitárias, quando nascem, é com umas boas intenções, fazer boa obra, atender os necessitados, os carentes, e neste caso especial, dar uma ajuda à deficiência. O que é certo é que, como tudo, não é cá em Portugal, mas infelizmente em todo o mundo, há certas ideias que custam a desenvolver e muitas vezes não atingem aquilo que era esperado, por vários motivos políticos, monetários, por essa ordem de ideias. Portanto, a boa obra continua a haver, o que não será tão necessário ou tão abundante como seria preciso. E esta é a minha ideia inicial e passo a palavra. Sobre o tema da semana passada, o Joaquim tinha dito de como é que as pessoas normais lidam com os deficientes, que havia uma opinião ambígua. Bipolar, havia os dois polos. Eu até tenho tripolar para esta semana, porque, primeiro, acho muito positivo haver associações assim. Não é as associações que me interessam, é as pessoas. As pessoas fazem parte delas, mesmo que não sejam de associações, porque há muitas pessoas que ajudam o próximo e não pertencem a associação nenhuma. E aprecio essas pessoas e, aliás, quando vejo até coisas na televisão de gente voluntária que vai para sítios que a gente nem sequer pensa, na maioria das vezes, ou então que, muitas vezes, vai ajudar pessoas com deficiência, ou então que ajuda o deficiente a atravessar a rua, mas inscreveu-se numa associação de forma voluntária, eu também ponho a pensar que eu gostava de fazer o mesmo. Isto é o primeiro ponto. Os outros dois não são muito positivos. O segundo passa por uma coisa mais geral que não tem só a ver com associações. É que há muita gente que só ajuda se tiver algo em troca. Há muita gente, ou a maioria. Mesmo que seja um sítio onde as pessoas se juntam por voluntariado e ninguém ganha salários e ninguém ganha gorjetas, por assim dizer, mesmo que não haja... Às vezes há e a gente não sabe. Mas mesmo que não haja dinheiro... Querem ter um estatuto superior, querem ter aquela mesa, tem que ser para eles, querem ter um recanto só deles, querem ser tratados por você e os outros podem ser tratados por tu. Coisas muito importantes como essas, não é? Portanto, só estão lá, exigem, não querem, exigem que o seu trabalho seja reconhecido e para isso é necessário criar grandes... como é que se diz? Tem que criar grandes regalias para eles próprios. Isso é que é um trabalho voluntário e de boa vontade. O terceiro ponto é o pior nos termos monetários. Ainda não há muito tempo a RTP fez questão de se gabar ter encontrado, até parece que deu grande novidade, ter encontrado uma história relacionada com uma pessoa muito conhecida do nosso panorama e tal, que aproveitava-se numa associação, supostamente, que até, da qual fazia parte a Mónica Sintra, entre outras personalidades, de uma associação que supostamente ajudava outras pessoas mais carenciadas ou com alguns problemas físicos, não sei o que é, e pronto, o dinheiro ia para o bolso dele e depois não se sabia do dinheiro, inventavam-se negócios, inventavam-se faturas, inventou-se até uma empresa não sei onde. É como em tudo, há gente que se aproveita para meter para o bolso. Não acho bem. Eu, por acaso, dando a minha opinião também pessoal, que não é lógico, né? Que cada um dá o seu ponto de vista, eu acho que é precisamente por, eu pego mais pelo teu segundo ponto, Nuno, porque de facto acho que é essa necessidade de um estatuto que vai dividindo a associação da vontade, ou seja, nós ajudamos, nós de facto colaboramos, intervimos, mas temos que ter um certo estatuto para corresponder àquilo que nós fazemos. A verdade é esta: nós, quando ajudamos uma pessoa ou um grupo de pessoas, como é lógico, inevitavelmente queremos sempre algo em troca, quanto mais não seja alguma consideração e respeito. Então, essas pessoas querem sempre mais alguma coisa. Acham que a consideração e o respeito a serem colocadas num pedestal, mas num ponto superior. Não é querer, é exigir. Sim, é isso. Ou é assim ou vou-me embora. Exatamente, ou é assim ou vou-me embora. Porque, então, eu já estou aqui sem ganhar nada. Ainda por cima não sou reconhecido, não é? As pessoas já entram lá, não é só a pensar nos que vão ajudar, mas é a maneira como se vão evidenciar. Isso para mim não é pessoa que quer ajudar. E esquece-se de uma... Como é dizer? Um detalhe? Não. É uma... Até não é que seja da igreja, mas é dar com uma mão e esconder a outra. Quer dizer, a pessoa, quando está a dar ou está a fazer qualquer obra, essa obra que está a fazer tem mérito e tem valor, e aí sim é de reconhecer, sem grandes alardes, sem grandes exibições, sem nada. Se a pessoa está a fazer por voluntariado, por carolice ou outra coisa qualquer, está a fazê-lo para ele mesmo, para se sentir bem. Agora, se vai com a ideia preconcebida que, eu vou fazer isto porque depois sou o seu fulano, sou a ser aquilano, isso já não é ser beneficência, isso já é ser exibicionismo e oportunismo. Mas o cara estava a falar bem. É um bocado essa ideia que eu tenho. Por exemplo, pegando no caso da Capo, acho que é o principal erro que cometem é a exigência de estatutos, não é? Já não falando no resto, que são os dinheiros que deviam ser para uma coisa, são para jantares, não é? Por exemplo, mas enfim, há algumas delegações que até aproveitam bem o dinheiro que recebem, há outras que aproveitam bem para comer, não é? Para os jantares entre associados. E depois há uma coisa que eu acho também que se pega muito: as pessoas ajudam, ou melhor, eu crio uma associação, não é? Ajudo pessoas, mas entretanto travei conhecimento com algumas. Se há uma nova que chega, eu vou dar prioridade àquelas que eu conheço, até podem precisar menos, mas eu criei uma afinidade com elas, tenho-as em conta, e há um desvio. Não há uma grande preocupação em ser imparcial na forma como se atribui o tempo e a ajuda necessária. Dou um exemplo de uma outra organização, que é a AMI. A AMI, há algumas pessoas que não necessitam tanto quanto isso, dá 3, 4 sacas de compras quase todos os meses ou mensalmente, e há outras pessoas que dependem mesmo dessa ajuda e às quais é fornecido um pequeno saco de comida. Mas por aí é muito difícil, porque nunca conseguimos avaliar bem quem é que precisa e quem é que não precisa. Podemos ter umas noções, podemos ter uns documentos, sim, podemos ter umas ideias. Mas é relativamente fácil, no sentido de... se tu vais, por exemplo, pedir ajuda, não é? Tens que apresentar uma série de rendimentos. E não há nada falso disso? Nunca houve documentos falsos disso, nem nada? Ah, ou alterados, ou só te apresentar aqui um que dá jeito. Sim, concordo contigo, mas há outra questão, que é, e eu estou a falar num caso que conheço em particular, de uma pessoa que eles sabem que a pessoa tem rendimentos que não declara, não é? E ainda são quase 600 euros que a pessoa não declara. E tem ajudas. Sabes porquê? Porque não declara. E quando não declara, mesmo havendo um conhecimento, a pessoa, não só as pessoas que atenderam, não só deixaram passar esse pequeno pormenor, que são 600 euros a mais, como ainda, digamos, a pessoa faz questão de se gabar disso, não é? Isso é que eu sei. É que o problema é que muitas dessas pessoas que usufruem, tiram benefícios dessas ajudas, ainda se vêm engabar, ai, minha casa está cheia disto, está cheia daquilo, eu vou só lá e eles dão-me isto e dão-me aquilo e dão-me aquilo outro. E em contrapartida, muitas pessoas carentes, mesmo miseráveis, desculpando-me o termo, vêem-se e desejam para conseguir alguma ajuda. Eu tenho um caso preciso de uma pessoa amiga, uma viúva, completamente desempregada, sem rendimentos absolutamente nenhums, tentou por aqui, por ali, por aquele outro, e não conseguiu absolutamente nada. E em contrapartida, pessoas que eu conheço também, infelizmente, passam à minha porta muitas vezes, e lá as vejo irem lá para a minha, ou o quê? Às vezes até de táxi, ou nos seus carros, e a carregar os carros cheios de sacos e sacos. Mas como é que é isso? É que a questão é um bocado tem por aí. Mesmo que haja, mesmo que os rendimentos sejam falsos, há por vezes uma discrepância enorme. Por exemplo, uma família que declara que recebe 500 euros, que tem marido, mulher, dois filhos, recebe uma quantia, se calhar exagerada, dos alimentos que precisa, não é? Ou seja, e há outras famílias, por exemplo, que se calhar declaram 700 euros, mas têm não dois, mas sim três filhos, e recebem quase o mesmo, ou às vezes até menos, do que a outra que recebeu 500. Independentemente dos rendimentos serem verdadeiros ou falsos, há uma série de conhecimentos dessas situações, dessas discrepâncias de alimentação, por exemplo, não é? E agora o outro lado que eu pergunto ao Carlos, as pessoas com deficiência, será que são mesmo apoiadas? Seja lá qual for. É assim, em termos de digamos, pessoas, eu vejo pessoas que são apoiadas, eu vejo mais aquelas que não tinham nenhum problema, mas passaram a ter. Essas têm outro apoio, digamos, já começa a haver uma atenção maior e mais séria para elas. Aquelas pessoas que nunca viram, por exemplo, que nunca ouviram, há algumas ajudas em termos de aprendizagem, mas depois há, regra geral, no caso da deficiência visual, há um certo descontinuamento. Não há uma ajuda, aliás, há depende das instituições privadas, ainda vai havendo, concursos, com uma série de coisas. No caso público, pecamos muito, não há praticamente nada. Temos aqui o exemplo da CAP, que não defende de forma exemplar, nem não exemplar, não defende simplesmente a pessoa com deficiência, não defende. Então existe para quê? Ora, existe para ver jantares, existe para mais uns cargos, existe para mais umas coisas. Para dar taxa a alguns. Exatamente, basicamente. E dar estatuto, mas ainda voltando atrás à atribuição dessas ajudas. Não existem as assistentes sociais agregadas aos, por exemplo, aos bairros camarários. A Câmara não tem a sua. Não fazem exames, as assistências não sabem ver exatamente o que é que se passa dentro das casas de cada um, ou é só porque as pessoas vão lá dizer isto e aquilo. Se essas assistências vão às casas de cada um ver o que se passa, os relatórios depois deviam dizer se sim ou se não. Mas será que não existem esses relatórios? Não sei o que é que se passa aí, há qualquer coisa que será por aí que a coisa não funciona. Eu acho que não existe muitas vezes essa verificação, digamos. Aliás, eu até chamaria não verificação, chamaria mais acompanhamento às casas. Porque uma pessoa que vai pedir ajuda, à partida, já sabe que não vão lá à casa. Sabe que vai receber no final do mês uma coisa qualquer, ou que vai ter que ir buscar. Mas muitas pessoas, eu acredito que muitas pessoas que pedem ajuda, se soubessem que havia a possibilidade de haver alguém que fosse lá a casa, não digo confirmar, mas sim apoiar, verificar algumas condições para poder, digamos, justificar o que é que ia fazer, eu acredito que muitas dessas pessoas não pediam ajuda porque sabiam que estavam a pedir algo que não tinham direito. E que eram descobertas. Exatamente, basicamente é isso. Muito bem. Mas há já agora uma outra pergunta que eu gostava de fazer aqui aos dois, quer ao Joaquim, quer ao Nuno. Porque há uma ideia que me ocorreu há uns tempos, neste caso durante esta semana, que foi, vá, há coisa de 10 minutos, que foi uma outra forma que as associações poderiam estudar de intervenção, que era a intervenção, a forma como se incutem valores, não apenas às pessoas com deficiência, mas ao cidadão comum. Campanhas de rua, digamos, uma forma de interpelar as pessoas, de tentar fazer com que, nem que fosse às vezes distribuir pequenas coisas ou... Olha, sim, é que continua. Enfim, digamos, de alguma forma promover eventos em que se chamasse a atenção para um certo tipo de deficiência ou de carência. Resultados práticos, acho que não ia ter, ou ia ter ou zero ou um, porque as pessoas que já o fazem não precisam de campanhas para isso. As pessoas que não o fazem continuam a ser superiores aos outros e não vão aceder. É como, respondi? Acho que respondi. É como toda uma vida, aos que têm um pouco de humanidade e aos que são verdadeiramente desumanos. E se estamos num mundo assim, não sei que volta se a dar para arranjar um caminho. A utopia, basta a própria palavra, diz tudo. Os sonhos são bonitos, mas concretizá-los não há hipótese. O que interessa sou eu e mais eu. E às vezes eu. É o egoísmo que imperou na humanidade. Entendeu? Está esclarecido. Entendido. A minha proposta foi claramente esmagada. Pronto. Recusada por maioria. Por maioria absoluta. Mais algo a acrescentar? Mais algo, Joaquim? Porque, por exemplo, quando... De vez em quando lá fazem aquelas campanhas contra a fome, contra isto, os hipermercados a recolher alimentos e tal. E vê-se que muita população, apesar de, voltando um bocadinho atrás, não haver tanta humanidade como se pensa, às vezes nessas ocasiões sempre se vão angariando umas toneladas. E de alimentos. Pessoas aparecem aos montes para ajudar. Para ajudar. Mas que é só um. Esse é fogo de artifício. Depois acabou-se. É uma vez. E volta ao mesmo. É duas vezes por ano. Em junho e ano Natal. E então, seja o que Deus quiser, e vem atrás, que vem atrás, fecha a porta. É. Sim? Pronto. Então, acho que foi assim. Alguém tem música para hoje ou tenho eu? Podes escolher uma. Não, posso, deixam, não me batem. Então despeçam-se primeiro, façam o favor. Então, amigos, espero que tenham apreciado um bocadinho este nosso debate, que não foi muito ilustre, mas fizemos o que pudemos. Para a minha parte, muito boa tarde e até para a semana, se quiser. Da minha parte também, espero que tenham gostado desta emissão do Conversas Aleatórias. Como é lógico, há temas que são mais discutíveis, outros menos discutíveis. Aqui foi um bocado o tema, enfim, com base numa conversa da semana passada, e portanto que surgiu aqui o tema. Mas espero-vos assim termos-vos conseguido elucidar de alguma forma, pelo menos da nossa opinião, e porque não até fazer-vos refletir com base naquilo que nós aqui explanamos. Da minha parte, também me despeço. Desejo a continuação de um ótimo domingo. Eu vou passar a palavra ao Nuno e despeço então. Um forte abraço a todos e até para a semana. Mais que elucidar é mesmo isso, fazer despertar, acordar as mentes de alguns que possam estar esquecidos, que há pessoas que podem precisar da vossa ajuda e não custa assim tanto. Falei bem agora? Batem palmas. Ah, muito obrigado. Já foi embora. Já foi embora. Bem, parecia que não ia aqui ninguém, como tudo. A música para fechar não tem propriamente a ver com pessoas com deficiência, mas tem a ver com pessoas que muitas vezes sofrem mais. São as crianças. E recuo é o ano de 1985, que foi quando surgiu um projeto USA for Africa, Estados Unidos, para variar, no topo do mundo, lá no cimo, a ajudar os mais necessitados, propaganda, a ajudar o continente africano. Mas a música que saiu desse projeto, mais conhecida, nem é muito má, é da autoria do Michael Jackson e do Lionel Richie. Um Lionel Richie que até por acaso foi pensado para um tema meu para na semana passada, por causa da música Hello, cujo vídeo aparece uma ceguinha, coitadinha, e, e até um Lionel Richie apaixona-se pela ceguinha, lá sabe, que o trata como uma pessoa normal. E o Michael Jackson e o Lionel Richie escreveram We Are The World, We Are The Children, e essa música para mim, não só a melodia, o poema e sobretudo o vídeo, traz aquilo que eu gostava de ver, não era de vez em quando, era todos os dias, que é as pessoas unidas, de forma solidária e voluntária, estando dispostos a ajudar o próximo. Desde que não sejam dos Estados Unidos da América, porque vindo daí eu desconfio sempre. Ora bom, é com este voto de confiança com os americanos que me despeço, e voltamos no dia 23. 23 de setembro, se ninguém morrer antes, cá estaremos, está bem? Pronto. Então fiquem com USA for Africa e We Are the World, dois nomes bem portugueses. So we all must lend a helping hand.